6 Solo ao 59, táxi agora à sua direita, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, com 8, com 9. Zoo 9130, cheque o trem 130 graus 59, pouso autorizado, pista 190, 1013. Aquele pouso, baixar travada, Zoo 9130. Piano 30 azul, solo 00, livre à direita, táxi Alfa Juliette, pole position. Piano direita Alfa Juliette, Delta, recebe autorização para Aracaju. Aracaju, tá pronto, cópia. Autorizado Aracaju, nível 190, pistão 0, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, apoio direto Aracaju. Controle 119, decimal 35 e o transponder é o 5505, tá 3520. Então, decimal 20, decola na pista aberta com curva à esquerda, na saída Puca, conte, DCP Aracaju, 1925, com o transporte 0530. Ok, Puca, Aracaju com curva à esquerda, chama na ponta, portão 8, confirmando. Puca, Aracaju, no portão 8, tá 0 para o táxi, com 91 a bordo, alta nome Recife, com 3 horas. Delivery táxi em frente, pátio principal, Índia Alfa, reporte no ponto de espera, pronto para decolagem, JUTAN 3520. Índia Alfa, JUTAN 3520. Não pode esperar, dá 90. 3520 alinhado e decolar, 10050 graus, 29. Alinhar, decolar a pista 10 da 3520. 120 aos 28, 1935, uma boa viagem. 1935, muito obrigado, bom trabalho.